gravar um podcast aqui no caminho. Porra, tá você curtindo nosso som aí? Tá curtindo nosso som? Compra o nosso CD. Aí, PH, o que você achou do filme, cara? Cara, duas coisas. Primeiro, se a gente tivesse bêbado, ia ser aquele podcast secreto lendário, episódio 3. É, mas eu ia estar dentro de um carro também. Mas o primeiro foi dentro do carro, eu só tava sóbrio, eu acho. Eu com certeza tava. Eu acho que o pivoto era o único, o tequila. Eu tava com certeza. O pivoto era o único sóbrio. Filme de Dragon Ball. A melhor parada de um filme de Dragon Ball é você ir com a expectativa de ver um filme de Dragon Ball. Porque você vai achando que é uma merda e você vai se surpreender um pouco positivamente. Porque o filme não parece um filme de Dragon Ball, porque ele é meio bom. Eu achei esse o pior filme de Dragon Ball de todos os tempos. Ah, é isso aí. Tem nada de novo. Eu gostei do filme porque eles respeitaram o tempo de Dragon Ball. A meia hora durou uma hora, os 5 minutos levou 20 episódios. A gente criou um conceito extremamente novo. Dragon Minutos. É o conceito do Dragon Minutos. E outra coisa, aquele retcon lá do Planeta Vegeta, eu achei que tinha levado uns 40 minutos. Aí quando eu olhei o relógio, era 9h40, tinha 20 minutos de sessão. Uma coisa que a gente tem que dar valor, que esse filme introduziu muito bem, foram as aventuras de Raditz e Vegeta Kids. Sim. Eu adoraria ver mais da infância dessa dupla do barulho. Foi tipo Tiny Toons, cara. Na época o Nappa ainda tinha cabelo. Nappa tinha cabelo. Já era adulto. Na verdade, o Nappa era um cara velho. Tinha o cabelo do Cascão. Os pequenos Raditz e Vegeta. Porra, e o Nappa com cabelo, né? Era uma produção. Outra coisa que eles cagaram no lore Dragon Ball. Por quê? Porque Saiyajin não cresce cabelo. O cabelo fica do mesmo jeito pra sempre. Tanto é que eles não precisam cortar. Quem tem que cortar são os meios Saiyajins. Gohan, Trunks, etc. É. O Nappa tinha cabelo, o cabelo cai? Não. Não. Ele raspou o cabelo. Pode ser. E aí vem a questão. Raspou GG. Cabelo? Ou será que ele era velho e ele pintava a barba? Fica aí a questão. Excelente. Excelente questão. O cavanhaque cresceu dele, né? Porque antes ele só tinha um bigode. É, um bigode. Ele tinha um bigode satã que depois virou um cavanhaque. Mas sério. Quando você vai ver um filme Dragon Ball, você tá querendo, tipo, uma porrada maneira. Eu quero uma porrada top, 60 FPS. Isso aí. E história é tipo meio que foda-se, né? Não tem história. É drone, tudo drone. Ainda mais em Dragon Ball Super, quanto menos história tiver, melhor. Que não tem, tipo, sei lá, Vegeta fazendo o Jokenpô pra decidir quem vai lutar contra o inimigo com o Goku. Não tem Vegeta contra Arale. Ó, o cartaz do Homem-Aranha ali, ó. Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas no próximo podcast de carro pode ser esse. 10 de janeiro nos cinemas. E o Freeza tá forte pra caraca, porque ficou uma hora na porrada lá, tranquilo. Bom, Freeza, eu tô achando uma aqui hora que na a... porrada, porque foram duas fusões agora. A gente tem que bater palma pro Freeza, porque é o personagem mais complexo. Mais complexo, faz humor, ele é vilão. Ele faz tudo. Ele é herói, ele salva a Terra. Ele salva a Terra. Freeza, o Freeza é tipo Cassius no Dragon Ball. Ele é o melhor personagem. Caralho, o Freeza é o Cassius, só que forte. Só que forte. E outra coisa, vou te falar. Ele não tem orelha, hein? No Dragon Ballzinho, o Goku ganharia ele assim. Da Globo, que ele fala que ele foi Tony Ramos? Não, que ele falou tipo assim, quando ele foi fazer um secreto, ele ficou 2 anos morando na rua. Esse é o Batman. Claramente é o Christian Bale. É o Christian Bale. Não, porque teve um ator que o Choque Cultura sempre fala, que é um brasileiro, que ele... Claramente Tony Ramos. Não, Tony Ramos não, é o... Lázaro Ramos. Como é que é o nome daquele cara que é tipo o homem dos homens, o homem mais foda? Rodrigo Hilbert, eu ia falar Marcos Pasquim, mas pode ser também. Marcos Pasquim. Outra coisa, o lance do Freeza é que ele é um patricida, ele mata pais. Ele matou o próprio pai. Ele matou o pai do Goku, ele matou o pai do Vegeta, ele matou caralho, o pai da. Tá dando spoiler? Pai do ele porra, spoiler ele de matou... Dragon Ball, cara? Porra, vai putar aqui, porra, tá de sacanagem, né? Spoiler de Dragon Ball, é igual spoiler de Street Fighter. Ó, o Godita luta com o Broly, tá? No filme, nesse filme incrível. Outra coisa. Mas vou falar pra vocês. Eu lembro que em algum momento. E outra coisa, o Freeza mata o pai da Marum também, porque ele mata o Kuririn do Dragon Ball Z. É verdade. Filha da puta! Eu me esqueci que o nosso amigo Luiz estava matou no... Caralho. Ele mata o pai do Trunks também! Ele mata todo mundo! Mas ele mata! Eu esqueci que mata o Luiz Gustavo Nunes Marinho, nosso amigo Goku... Teu primo. E eu chamei ele de nome porque a gente vai confundir Goku com Goku e etc. Ele tinha me falado já que tinha o Gogeta, mas o meu cérebro fez um favor que ele sempre me faz, nas horas boas e ruins. Esqueceu. Ele me fez esquecer. É isso aí. Então eu não lembrava. Quando a gente foram fazer a nossa fusão, eu falei, ah, mas foi uma grande surpresa pra você? Foi uma parada assim, porra, e valeu os 17 reais agora. Cara, lembra, sabe quando você lembra que tem 50 reais numa calça no armário? Lembro. Foi tipo isso, foi tipo, caralho! Foi tão bom assim? Não, foi tipo lembrar que tem 10 reais. Tá. 5 reais. Peraí, tem um negócio cronológico e etário aí. Tu achou 50 reais com que idade? Hoje em dia? Ou quando tinha 15 anos? Porque quando tinha 15 anos, meu irmão, tu achava 50 reais. Não, se eu tinha 50 reais, eu falo, caralho, puta que pariu! Eu vou falar assim, eu vou chamar a turma inteira pra ir no McDonald's. Se eu pegar 50 reais com 15 anos, eu ia falar, achado não é roubado. Tô roubando de alguém, botando na minha... É tipo aquela porra que nego dá pra político, é propina. É a propina que botaram na tua bermuda, cara. Se você achar 50 reais no teu short com 15 anos, é festa. Se a tua mãe acha 50 reais no teu short quando tu é criança... Ela pega pra ela. Que tu tá traficando. Não, traficando, sim. Vai nada, ela não vai falar nada e vai malocar o dinheiro. Vai malocar não, o dinheiro. Mas tem a pior das situações, que é quando jogam a sua calça com dinheiro na máquina de lavar. Caralho, muito ruim. E quando você resgata o dinheiro, ele é alguma coisa que não é mais dinheiro. Aquele farelinho de dinheiro. Só dor e sofrimento. Eu já lavei uma bermuda com pendrive dentro. Caralho. Foi meu primeiro pendrive de 512 mega. Eu comprei em 2005, meu primeiro dinheiro de iniciação científica. Como é que devia ter muito projeto na faculdade? Devia. Custou. Custa a minha identidade. Custou 180 reais aquele pendrive naquela época. Mas você deu desculpa pro professor? Professor, não, mas isso foi agora, velho, já. Isso foi velho já. Ele é professor. Ano retrasado. Ah, entendi. E outra coisa, ele continua funcionando. Vários pendrives eu perdi. Fazer a denúncia. Denúncia. Vários pendrives que eu perdi ao longo da minha vida. Tudo porcaria. Meu primeiro pendrive da Kingston, 512 mega. Lavei com sabão Oma, maciante biju. Funciona ainda, pô. Isso a Globo não mostra. A Globo não mostra. Entendeu? E você tá curtindo esse podcast gravado de improviso? Deixe seu joinha. Deixe seu joinha. Se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer. Outra coisa, queria pedir desculpa aí porque tem muito tempo que a gente não posta vídeo novo no canal. Ó, se você for imitar youtuber, você tem que reclamar do YouTube. Porque todo YouTube... O algoritmo do YouTube tá prejudicando a gente. É isso aí. Meu alcance, meus vídeos não chegam mais nos meus inscritos. É e outra coisa, a União Europeia passou no artigo 11, artigo 13. Isso. Já deve ter ouvido falar sobre isso. O YouTube vai acabar, vai virar Netflix. Isso aí, denúncia, tem que acabar com a justiça. Vai todo mundo pro Vime. Tem que acabar o Netflix. Tem que acabar o Amazon Prime. Tem que acabar tudo isso. Tem que acabar o Dragon Ball. Pela volta da Manchete. Nem tanto. Sim. Mas se a Manchete voltar, vai pagar o salário atrasado de quem ficou devendo. Então volta! Volta, Manchete! Volta aqui! Rua do Russo 64! 21 família anos Bloque. Que não pagam a mãe do inimigo! Família Block! Porque se nós... Isso tem que ser dito aqui. Porque se nós formos hoje num cinema... Na Tijuca, esse que é o verdadeiro grande bairro do município do Rio de Janeiro. O maior bairro do município do Rio de Janeiro, não vou jogar pra agora. Não tinha um puto morando daqui, todo mundo tinha da zona. Todos nós estamos aqui de... Eles estão de Petrópolis, o céu de Niterói. Mas isso é uma outra denúncia, porque nenhum cinema tá passando esse filme no horário bom que adultos possam ver. Não, mas aí fica a pergunta. Quem... Sã consciência vai passar Dragon Ball no cinema horário 9. Presta atenção no trânsito, então. A Avenida Baracana, passando em frente ao... O que é aqui? Computador de segundo, Cefete? Tem uma porra dessa aqui, Petrobras, Cefete. Aqui, porra, tem assalto de vez em nunca só. Não é aí. Frente, militar. É isso mesmo que você falou. Tá correto a sua postura. Mas se nós formos hoje nesse bar incrível da rede Kinoplex, que tem meia pra Itaú e pra cliente net, é porque e a claro. Família Block, e claro, é porque a família Block, lá nos anos 80, e a família Sato, e esses caras tudo aí de Tokusatsu e anime, essas porra japonesa, acreditaram num projeto. Isso aí. Um projeto de Brasil que nós hoje vivemos como realidade. É isso aí. Exatamente. E a magia dos anos 90 é que você botava Cavaleiros do Zodíaco para as pessoas assistirem e as pessoas achavam bom. Você vai falar assim, caralho, que desenho foda! E tava discussão na TV, é bom pras crianças, é ruim pras crianças. Hoje deve estar falando em Pablo Vittar, não sei o quê, mas não é Pablo Vittar, rapá! O cara só tá lá rebolando a tua bunda! Esse foi o primeiro Pablo Vittar. Afrodite foi o primeiro Pablo Vittar, correndo a sua postura! Caralho, não é maluco aí! É, porra, cara, o botão nessa porra, velho! Caralho! Cagando e andando! Essa porra não era gente, não! Isso é suicida, irmão! Essa porra é... Fala aí, é Bird Box. Bird Box. Mas... Feche os olhos para não morrer. Eu tinha uma vovó Juju na minha vida que falava pra mim, tem muito sangue isso aí. Tem muito sangue. Vai, ó, vê o pequeno Scooby-Doo aqui, bonitinho. O menino enfiou o dedo no olho. Isso cega. Olha, o outro arrancando a orelha do coleguinha. Não pode arrancar a orelha do coleguinha, machuca. A tia vai ter que chamar os pais da escola agora. O lourinho perdeu a mãe. O lourinho perdeu a mãe, olha que coitadinho. Da mãe, que bonitinho. Tá chorandinho, olha o outro ali, afeminadinho. Depois do irmão pra tudo, ele bonitinho. O revoltadinho deve usar drogas quando crescer. Uma coisa que vocês comentaram aí é: só tinha velho na sessão e duas crianças. Duas crianças, né? A criança do lado do loop e a do nosso outro lado. Mas a criança ali. A criança duas do meu lado. A criança ali da frente. A criança da frente fez o melhor comentário. Qual foi o comentário da criança? Quando o Goku e o Vegeta se fundiram, ele falou: o Piccolo mandou assim, mas qual será o seu nome? Aí o personagem criado ali falou assim: a minha outra fusão se chama Vegito, então... Aí a criança da frente falou: eu acho que é Gotita. Aí o Gotita falou: meu nome vai ser Gotita. Aí a criança: falei? Falei? Falei? Falei? Vocês viram o carro vermelho todo parado e aberto ali atrás? Sim. Rio de Janeiro é uma coisa incrível, né? 11... É a porra de boxe jogando na Praça Bandeira. É, isso aí, é maravilhoso. É um carro possivelmente... Mas aquela criança... A criança num filme de animação japonesa... Tu tá bolado, aqui é bolado, né? Eu tô com o celular aqui não, aberto. Não, aqui é... a porta aqui, do carro, aqui, porta do carro tá trancada. O teu vidro é blindado? Não. Ah, aqui, tá. Não, lá é pior, mas aqui não tem muito pra onde fugir, sabe? É. Lá, tu vê que 100 metros possível. Faz toda a diferença, né? Porque sim, o cara realmente tem pra onde... É, o sambódromo aqui maravilhoso. Daqui a 2 meses estão aí. É o batalhão do choque, então é relativo. Ah, é verdade, é verdade. E outra coisa, a criança no filme de desenho, ela se liberta, porque ela tá num ambiente... Ela sabe que entretenimento é pra ela ali. É propício. É, ninguém vai mandar a criança calar a boca. Não vai mandar a criança calar a boca no desenho, é? Não foi ver. Boca, não é, né? Ponte de Madison que ela tá vendo ali, não, pô. Tá vendo desenho. Tu entra uma porra do cinema. É um filme relevante. Pode ser também, mas é série de televisão. Tá um filme, pô. Filme lindíssimo em Ponte de Madison com aquele Clint Eastwood. Eu esqueci quem é a moça. Eu tenho uma crítica. Fala, crítica! Ponto forte, ponto fraco. Pontos fortes, pontos fracos, olha a vinheta. Ponto fá, froco. Fá. Eita! Ponto fraco, ponto fraco. Ponto fraco. Trilha sonora é uma bosta desse filme. E tava mais alto, a mixagem de som. Isso aqui, ó, é programa de cinema, não de música. Música não é entretenimento. MTV acabou. A trilha sonora do primeiro filme do Dragon Ball Super é muito boa. Esse é o primeiro filme do Dragon Ball Super? Não, esse é o terceiro. Esse é o primeiro? E esse Super é o primeiro. Os outros são Dragon Ball só, não tinha essa designação era Super. Era dublagem topzera, mas em alguns momentos as vozes estavam realmente baixas. A mixagem de som ficou uma porcaria. Eu acho que é do cinema. Pode ser no cinema. O Red Kinoplex! Vamos ver essa mixagem de som! Obrigado. Ponto forte. Ponto forte. Porrada maneira! É um filme que não te engana. É uma hora de porrada. 15 minutos de pseudo história pra uma hora de porrada. Não, eu achei que eles estenderam a história mais do que o normal. Fizeram retcon! Mas é porque foi o que eu falei com o Baiano. É o começo Homem-Aranha, que vai contar a história pela 30ª vez da morte do Tio Ben. Mas, né? A diferença... Eles resumiram a história de todo mundo e falaram: foda-se, agora é porrada. A diferença é que nessa história o Tio Ben tem bigode. Não só isso. É como se eles fossem contar a história de novo, mas o Tio Ben não morreu e virou motorista de Uber. É tipo isso o paralelo que eu posso fazer pra Dragon Ball Broly. Gostei dessa designação de Bardock virou Uber papai brother. O Bardock virou papai brother. Mas o Bardock nunca foi vilão. Ele virou o Jor-El. Ele é o Jor-El. Mas não é o Jor-El do irmão Jor-El, é o Jor-El do Super-Homem. Porque Jor-El. Porque qualquer semelhança que a história do Goku já tinha com o Superman, agora virou tipo completo. Ao quadrado, ao cubo. Olha só. Só mandou seu Martin Sheen ali. Não, o Martino, não filho, lembro. Mostrou que é o pai filho. Do Goku mesmo. Nesse filme, dislexia. Dislexia total. Mas o Bardock mostrou que é o pai do Goku. Por é quê? O pai do Goku. O filho da puta tem dois filhos e esqueceu completamente os Raditz existentes. Correta postura do Bardock. E a mulher dele fala assim: e cadê o Raditz? Eu tava esperando ele falar assim, que se foda o Raditz, velho. Quem é Raditz, mano? Ah, é isso tá, mesmo. Cadê o Raditz? Tá com o príncipe de editar. Esse menino é um problema. Que como direção do cu. É drogas. Como sabe? Direção do cu. Quando o Gotei nasceu, eu nem tava vivo. É isso aí. Só não pediu DNA porque tem treta em casa. DNA porque só tá pra cara do moleque. É só olhar pra cara dele. O outro é que tá uma dúvida ali. Eu acho o que o pai pode ser o Yanti. Mas aí não é virar Super Saiyajin também, a menos que o Yanti seja Super Saiyajin. Apurar se o Yanti não é Saiyajin! Ponto forte do filme? Ponto forte do filme. 5 segundos de Raditz criança. Raditz Kids. 5 segundos Vegeta, de Raditz criança foi genial. Não. Vegeta criança a gente já conhecia. Mas não, mas foi bonito. Se o seu planeta explode, o que, que você faz? Você come uma fruta criticando a merda desse planetinha. Isso de mesmo. É a culpa do teu pai. É a culpa do sistema. Explodiu no planeta, ele comeu uma maçã aí. Droga, não vou ser preso. Não vou virar rei. Eu não vou virar rei. Eu tava vendo a hora que ele ia falar, votei no Aécio mesmo, foda-se. A culpa não é minha, eu votei no Aécio. É isso mesmo. Correta a postura do menino também, do príncipe. Eu acho que... Fala você, o que você ia falar? O Raditz, se ele tivesse 6 segundos, ia ser uma merda. Mas foi uma ótima... Foi ideal, né? Foi uma ótima estratégia de 5 segundos de Raditz. É tipo a pipoca de micro-ondas. 6 ia ser muito, 4 ia ser pouco. Ia ser pouco. Exatamente. Então, foram lá no certo, no correto. É tipo pipoca de micro-ondas. Demorar 2 segundos entre uma falha e outra, já corta, senão vai dar merda. Correto. Se é 3 minutos, é 3 minutos. Colocar 3 minutos e 5 já vai dar ruim. Fizeram uma menção ao Napa ali, entendeu? Tudo. Fizeram menção ao Napa. Não, eles nem falaram Napa. Eles deixaram você entender que aquele cara era o Napa por causa do bigodinho, da né? Da voz, velho. O grande Napa! É isso aí. Algum outro ponto forte, ponto fraco? Ponto médio, ponto meia bomba? Fala, bode. Mais uma vez, eu vou enaltecer o grande Frieza. Belíssimo personagem, assim, um senso de humor único. Carregou o filme nas costas. Carregou. No momento que a batalha tá comendo solto, ele tem uma cena de humor impecável. Ele rouba a cena. Genial. Mas tem uma crítica também. O Vegeta, ele nunca é o personagem de ficar começando no mais ou menos e crescendo poder. Ele sempre vai, bola na parede, força todo mundo e tenta matar. O Goku é o que vai testando. O Vegeta, ele tem a porrada que demora mais de 5 minutos, vai virando cada um. Vira normal, vira Super Saiyajin louro, vira Super Saiyajin vermelho. Nem sabia que ele virava Super Saiyajin vermelho. Boy. Ó, a voz vai ficando por aqui. Abraço, querido. Esse é o Táxi do BFS. Vamos lá. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Abri. Mochila de criança? Não abriu, não? Tava de criança, o rapaz tem filho aqui, pô. Valeu, gente. Valeu. Falou, rapaz tem filho. Tem uma explicação, é porque ele tá na terra, casado, com filho. Dois filhos. Pai de família agora, pensão paga em dobro se separar. Não sou. Aí amoleceu. Eu não tenho dois filhos, não. Tô do Vegeta, rapaz. Ah, tá. Por isso que ele não começa na porrada máxima. Ele vai não. Jogar assim. Amoleceu, igual o Goku. Quem que a casa ali tá com bandeirinha de festa junina? Acabou de desmontar a árvore de Natal, já botou aquela porra ali? É aniversário de alguém aquilo ali. É porque tá chegando... Festa junina, carnaval? É porque depois do carnaval é festa junina. Só que o carnaval já começou. Já começou. Tem bloco já e tal. Tem bloco. Então, se o carnaval já começou, a pessoa quer se adiantar, ela já pendurou ali a festa junina. É pacote de biscoito Globo aquilo ali, apurei agora. Sim. É festa de aniversário de criança. Mas se ela pendura a festa junina já, ela já pode emendar o feriado. E vai tudo numa grande confraternização. Vocês acreditaram muito fácil quando eu falei que era pacote de biscoito Globo, embora eu não estivesse cagando regra, é verdade. Eu realmente apurei ali, era pacote de biscoito Globo. Você já emenda logo, tem uma Copa do Mundo de novo. De repente tem eleição Catar. De novo. É a Copa do Mundo já no final do ano. E mesmo. A Olimpíada em Tóquio, é semana que vem não, ano que vem. Vai que a gente pode votar de novo? Porra. Vai imagina. Que caso é a chapa do de novo, Jair e do Hamilton. Ter a dor de ver o Bolsonaro ser eleito de novo. Tô rindo de nervoso. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Esses 19 minutos incríveis, maravilhosos aqui. Gustavo tá mandando mensagem aqui. Pra cá, é pra onde, Ludo? Pra cá, à direita? Essa é a do Vegueiro. Momento de decisão. À direita? Não, tu vai seguir aqui e vai entrar ali na... Momento de decisão aqui, importante, hein? Aquela rua ali. Essa rua é contramão. Aquela rua ali. Mas... Lembra o nome da rua? Esse casal de japonês aí, eles podem ter animado Dragon Ball, a gente não sabe, hein? Marquês de Abrantes? Ah, não, mas tu pode ir pra quê? Pra praia, porque tem uma entrada que pega a cena do Vergueiro. Tá. Vamos lá. Estamos chegando mais ao final. Como é que eu falo? Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de Dragon Ball. Cara, nem lembrava essa porra. Muito bom! Aliás, recomendo, se você. Se você quiser pagar R$30 pra ver esse filme, pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Paga tua chinitinha. paga os R$30, vê o filme. Esse cara é do metal, hein? Heavy metal. É, se puder, não presta atenção na trilha sonora, não. O filme vai ser melhor. É, se você quiser ficar mais tempo na fila da pipoca e perder a história no começo, pode ficar. Foda-se. Você vai estar pulando uma história que... Foda-se. E aí depois você chegar lá, você já sabe quem é o Broly. O Broly puto. Broly. Broly porrada. Agora é Broly. Aliás, Brolyzinho ali pra... Como é que vai ter agora no joguinho Dragon Ball? Vai ter Broly novo? Não, mas é aquele do jogo. Não vamos, não vamos mudar, não. Outra coisa, a Toei tá boicotando o jogo aí. Deu uma quebrada aí no jogo. Porra, Toei. A Toei tá o quê? Tá boicotando o jogo, não vai ter campeonato nenhum no jogo mais. Assim. É. Sério? Sério, estão cobrando dinheiro pra transmitir. Pra ter Evo? Não vai ter? Na Evo Japão, semana que vem, semana daqui a 2 semanas, já não vai ter. Estão cobrando dinheiro aí pra poder... Porque é aquela coisa. Enfim, esse é o assunto pra outro momento. É muito triste, Dragon Ball FighterZ aí, grande jogo de luta. Do ano passado, logo ao lado do Smash. Encaminhe esse audiocast para seus amigos. Encaminhe esse audiocast para eu, gosto de jogos, eu gosto de jogos.com.br. Outro oriental, a gente tá vendo vários orientais aqui saindo. Tá que nem eu em Chinatown, velho. É? Estão em São Paulo? É isso aí, meus amigos. Baixofrentesoco.com. Jamais seremos apenas um sonho. Jamais seremos apenas uma lembrança. Baixo Frente Soco voltará. Baixo Frente Soco voltará.